Do diário 576, aqui Santa Faustina reza à Santíssima Trindade e recebe em resposta o desejo de Jesus que todos os atos realizados na Igreja sejam realizados com muito amor, com amor puro. Vamos ouvir esta passagem e com este amor puro queremos participar da hora da misericórdia. Ó Santíssima Trindade, Deus eterno, o meu espírito submerge na vossa beleza. Diante de vós, os séculos nada são, pois sois sempre o mesmo. Ó, como é grande a vossa majestade, Jesus! Qual a razão por que ocultais vossa majestade? Por que abandonastes o trono do céu e habitais entre nós? Respondeu-me o Senhor: minha filha, foi o amor que me trouxe e o amor que me retém. Minha filha, se soubesses que grande mérito e recompensa tem um só ato de amor puro para comigo, morrerias de alegria. Digo-te isso para que tu unas continuamente comigo pelo amor, porque é esse o objetivo da vida da tua alma. Este ato é um ato de vontade. Saiba que a alma pura é humilde. Quando te rebaixas e te aniquilas diante da minha majestade, é então que te persigo com as minhas graças e utilizo a onipotência para te engrandecer. Como é linda esta mensagem. Então, como que nosso Senhor quer que nossa presença na Igreja, nossa oração, sejam um ato de puro amor que vem pela vontade de amar e não somente pelo sentimento. Vamos então, com este ato puro de amor, participar neste encontro com nosso Senhor Jesus, exposto do Santíssimo Sacramento. Hoje, nesse dia chuvoso, temos pouca gente na igreja, pelo menos agora no início, tenha anotado só 6 paróquias representadas. Peço quem está aqui no santuário, venham sentar para frente, sempre nesta hora, quando é transmitido também ao vivo, gostaria que vocês ficassem na frente. Temos aqui representantes de Nossa Senhora do Desterro, de Campo Grande, de Nossa Senhora da Conceição, do Campinho, de Nossa Senhora do Sagrado Coração, de Praça Seca, de Jesus Bom, Paz de Anchieta, de São Roque e Divina Misericórdia, aqui em Vila Valqueiro. Espero que daqui a pouco venha ainda mais gente de outras comunidades. Vamos então, neste ato puro de amor, nos colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, exposto no Santíssimo Sacramento, e quem nos acompanha pela rádio, faça também uma intenção de se colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Eucaristia. Pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado no teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos e bendizemos, te glorificamos, ó ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus graças e louvores se dêem em cada momento. Graças e louvores se dêem em todos os momentos. Senhor Jesus, que as graças são dadas também neste momento. Senhor Jesus, queremos fazer um ato da nossa vontade, ato de puro amor. Por amor queremos participar da hora da misericórdia. Queremos corresponder ao seu infinito amor. E queremos pedir para nós, para nossas paróquias, para os nossos doentes, para todas as pessoas que se afastaram de Ti, Senhor, que compreendam que não vão encontrar o amor completo, eterno, a não ser em Vós, Senhor. Que voltem quanto antes a Ti, Senhor. Que não se iludam, que vão conseguir a felicidade com a prosperidade, com o dinheiro, com outros bens, a verdadeira felicidade vem de Ti. Senhor, pedimos este ato puro de amor para toda a humanidade, para todo o nosso país. Te entregamos as intenções. Não chegaram a nós as intenções da Rádio Catedral, mas mesmo que você enviou esta intenção, nós já neste momento, diante de Nosso Senhor, e principalmente que Jesus ao meu amor. Pai nosso que estais, santificado seja o vosso reino, seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave de graça. Bendita sois vós, Deus. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, ao meditar mistérios dolorosos, nós de vossa paixão, e queremos recolher todas as gotas de sangue que caíram no chão, Pai, em expiação dos pecados e de toda a humanidade. Queremos, nesse momento, meditar a sua agonia, Horto das Oliveiras, e esse sofrimento oferecer pelo aumento do amor de todos nós. Nesta plena, pedimos, Senhor, dai o nosso amor. Dai-nos para que saibamos dar resposta, como tu deste no Horto das Oliveiras, dizendo, se esta é tua vontade, ó Pai, que se faça na minha, que me custar, porque tenho certeza que deste sacrifício pode ser um grande benefício para afastar-me de ti. Que a misericórdia possa triunfar de tanta e com a importância do amor em sua vida. Eterno Pai, eu vos dou o corpo, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Passo da sua paixão, que é a flagelação, terrível flagelação. Senhor, pedimos por todos os doentes que são flagelados pelas doenças, pela saúde de tantos doentes das nossas comunidades, das nossas famílias. Pedimos pela operação deles, casa, traz, às vezes com sofrimento terrível, recuperação pela cirurgia daqueles que passam na hora de cirurgias nos hospitais, pelo nosso maestro que hoje é operado, pela recuperação de saúde de Antônio, seus dias, pela saúde de Valda, de Jurujuba e familiares, pela recuperação de Maria Ornelas Fernandes, Fazael Pepper e tantos que nos pediram a oração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, a alma e a divindade de vossos

homem, Jesus, rosto humano de Deus. Muitas vezes nos queixamos, essa cruz é pesada, cantamos mais. Mas quando olhamos a tua cruz, o teu Senhor, como que a cruz é leve diante daquilo que tu assumiste por nós. De modo especial por todos que sofreram com a cruz de morte alguém na família. E pedimos pelo aqueles que partiram agora, estive lá, aliás, neste momento será enterrada, Dona Araci, recebi a comunhão sempre em casa, 8 anos na cama, mas sempre com tanta alegria contagiante. Pela alma de Antônia Moraes, Domingos Ferreira dos Santos, Irene de Jesus, Rodrigo Felipe Pinto Caldeira, Lucas Frederico e tantos outros falecidos das nossas famílias, dos que agora estamos acompanhando este terço pela Rádio Catedral. Concedei a eterna misericórdia partida. Nesta intenção, Senhor, te oferecemos a meditação da sua via sacra, da sua queda, do seu sofrimento, e este sofrimento e paixão oferecemos por eles. Eterno Pai, eu vos ofereço o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Chegamos ao momento onde a sua dor e sua agonia, ou com a sua morte na cruz, como este sofrimento. Pedimos, Senhor, que a sua paixão conceda para todos nós a graça da misericórdia, de sermos mais misericordiosos em nossa vida. Te pedimos, Senhor, pelo 6º Congresso Arquidiocesano da Misericórdia, por todos os palestrantes, por aqueles que vão dar testemunho, por aqueles que vão exercer qualquer serviço neste congresso, que consigamos fazer uma comunidade de fé e de amor profundo. Senhor, também pedimos por aqueles que ainda não se inscreveram, como que é a vontade grande que paróquias, principalmente do Rio de Janeiro, já que o Congresso Arquidiocesano estejam presentes aqui. Senhor, pedimos que esse congresso dê um entusiasmo novo no anúncio do teu amor misericordioso. Pedimos pelo nosso Brasil, pedimos por todos que nesses dias se entusiasmam com o futebol, que lembrem que devem ter um entusiasmo muito maior pelo seu amor, pela sua misericórdia. Se for ao contrário, então há algum desequilíbrio que entra na nossa vida. Eterno Pai, eu vos o corpo e o sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Salve, Rainha, Mãe de Deus, vida, doçura e esperança nossa, salve. Bradamos, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor Jesus, neste momento nos preparamos para receber a sua bênção. A sua vontade é em cada um de haja resposta de amor, amor puro, tudo bom, para corresponder ao seu amor infinito. Ajudai aqueles que amemos mais. Abençoai famílias, abençoai nossas comunidades. Abençoai os que serão crismados aqui no Santuário da Divina Misericórdia. Senhor, derramai sua bênção e graça sobre o mundo inteiro, sobre todo o nosso Brasil. E nós abrimos o coração para aceitar sua bênção. Cantemos. Destes o pão que momentou. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue. Possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Reinais para sempre. Meu corpo e meu coração, toca em mim, Senhor, eu quero ser curado, sim, Jesus amado, toca em mim, Senhor, eu quero ser curado, sim, eu reconheço. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo, bendito Jesus Cristo, verdadeiro homem, bendito seja Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos, nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Cardeal Arcebispo com seus bispos auxiliares, sobre os nossos padres e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio e o fim, sim, ele é. glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Terminar nossa transmissão do texto da misericórdia do Santuário da Divindade em Piravalquere. Agradeço a todos pela presença aqui pessoalmente e a todos que nos acompanharam pela Rádio Catedral ou pela internet. E faço mais um convite ainda para vocês participarem daqui a uma semana no 6º Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia. O congresso vai começar de manhã, antes das 8 horas, já vai ter recepção aberta aqui. Vamos nos preparar com o texto de Nossa Senhora para a Santa Missa das 9 horas, presidida pelo Dom Orani, no dia do seu aniversário, né? Vamos comemorar aqui. E em seguida teremos 3 palestras do Padre Daniel, que vai falar sobre os leigos incentivados por São Vicente Palotti para assumir essa missão, Padre Alexandre Patioli, como também vamos ter Paulo Roberto, que da comunidade dos Santos Anjos, vai ser uma voz do leigo, vai ter vários testemunhos, vai ter, é claro, a oração, principalmente na hora da misericórdia, e à noite uma encenação bonita que espero que vai tocar corações de todos. E vamos refletir sobre o tema do nosso trabalho, trabalho dos leigos, na divulgação, no testemunho do amor misericordioso. E o convite é para todas as paróquias. E se da sua paróquia não tem ninguém inscrito, você que nos acompanha na rádio, você que reza terço da misericórdia, devia tomar a decisão para participar e levar mais algumas pessoas. Não espera pelos outros, venha você. Você represente a sua paróquia e traga mais alguém. As inscrições pelo site do Santuário, santuariodamisericordia.rj.org.br, e também pelo telefone na comunidade aqui da paróquia, 2453-3684. Convido, venha. E você que é convidado, não pense que falo para outra pessoa, mas para você que nos acompanha neste momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.